Capítulo 3. A técnica do fenômeno. A posição do homem é a seguinte. Ele vive no seio do grande organismo do todo, cujo funcionamento é dirigido pelo pensamento da lei, que representa a presença de Deus ou sistema imanente em nosso universo, ou antissistema. É essa presença que, no seio da desordem transitória e superficial, mantém na sua profundidade uma ordem eterna e inviolável. A isto devemos o fato de que tudo, ao invés de se desmoronar no caos, vai sendo levado, pelo contrário, a uma contínua evolução em direção ao melhor. Ora, cada erro contra tal ordem produz dor. O homem, porque não conhece a lei, comete erros contínuos. Seu maior trabalho consiste na contínua fabricação de suas próprias dores. Dessa forma, tudo parece construído de modo a resultar na geração de sofrimento para o próprio homem. Mas o fenômeno não se interrompe ao chegar a conclusões tão tristes. Tal fato é justificado porque naquela dor está a salvação. A dor é uma escola de aprendizagem, portanto, um instrumento benéfico, pois quem aprendeu não repete o erro e, com isso, elimina a dor. Assim, tudo está construído de forma a ser destinado à autorreparação. Portanto, não se sofre em vão, mas sim para aprender, a fim de não errar e, assim, não sofrer. Eis, em síntese, o mecanismo da existência, o jogo dentro do qual existimos e do qual fazemos parte. É esta ordem interna que buscamos descobrir aqui. Orientados por este quadro de fundo, tratemos então de continuar o nosso trabalho de indagação, que nos leva a descobrir aquela ordem. Fazemos isso porque é o conhecimento que nos salva. Ele é o mais ativo agente destruidor da dor, porquanto, uma vez alcançado, ela não tem mais razão de existir, pois não há mais nada a corrigir e ensinar. Eis, portanto, como encontramos o modo certo para eliminar a dor. Quem compreendeu evita fazer o mal, porque sabe que o faz em seu prejuízo. É duro sofrer, mas a própria vida contém um grande remédio para isso. Para destruir a dor, existe uma grande força, a evolução, porque ela destrói a ignorância. Portanto, é sagrado em todos os campos o trabalho de conquista do conhecimento. Continuemos então, sobre essa estrada, o nosso trabalho de análise. Nos capítulos seguintes, faremos uma breve casuística, com a exposição de uma série de fatos observados por nós enquanto eles aconteciam, seguindo-os desde o seu início até a sua conclusão. Faremos esta análise para compreender a técnica de seu funcionamento e para nos apossarmos dela, com a finalidade de podermos dirigir novos casos que queiramos iniciar e levá-los a bom êxito como desejamos. Para atingir este escopo, consideramos cada ato iniciado por nós para chegar a um dado fim, ou seja, cada evento em que tomamos parte ativa, como um fenômeno em movimento, cuja trajetória desloca-se de um ponto de partida a um ponto de chegada. Observaremos o trajeto deste movimento nos seguintes aspectos. Primeiro, as causas que precedem seu lançamento. Segundo, os seus elementos constituintes. Terceiro, o desenvolvimento do transformismo pelo qual ele passa ao longo de seu caminho em função das forças que o determinam e daquelas que encontra no ambiente. Quarto, as conclusões às quais ele, deixado a si mesmo, poderá chegar ou às quais, devido à nossa intervenção, poderemos fazê-lo chegar. Estes são os conceitos que aplicaremos penetrando nos detalhes da casuística a fim de compreender o significado recôndito dos fatos. A moral que deriva do conhecimento das leis da vida e de seu funcionamento não é aproximativa e elástica, nem permite acomodações ou escapatórias, mas é exata e rígida, não admitindo ajustes ou evasões. Passa-se de um regime de baixa velocidade para outro de alta, que exige uma precisão maior de movimentos, porque a uma mesma mudança direcional correspondem efeitos maiores. Eis então que é necessário, primeiramente, pensar no lançamento da trajetória. É imprescindível que essa trajetória não se componha de forças negativas, porque elas representam um erro na partida, que é introduzido dentro do desenvolvimento do fenômeno e que, portanto, irá se manifestar nele, levando-o a um resultado negativo. O primeiro ponto de partida é a própria personalidade e as forças das quais ela se compõe. Eis que no início de um dado acontecimento, quando começamos a agir para colocá-lo em movimento, a fim de que ele se realize, deveremos fazer um exame de consciência ou uma autopsicanálise para nos apercebermos de quais forças dispomos, dadas pelas qualidades que possuímos e que constituem a nossa personalidade. Do modo como fazer o exame de consciência, trataremos a fundo no fim deste volume. Aqui somente mencionamos que esta estrutura da personalidade é um fato estabelecido, o qual pré-existe à análise e do qual depende o tipo de forças que poremos em órbita no momento do lançamento da trajetória. É evidente que de uma personalidade com estrutura predominante de tipo negativo não poderá ser obtido senão o lançamento de uma trajetória composta de forças negativas, sendo evidente também a recíproca, de modo que de uma personalidade com estrutura predominante de tipo positivo será obtido o lançamento de uma trajetória feita de forças positivas. Disto segue-se que automaticamente os temperamentos honestos são levados a lançar trajetórias positivas e, com isso, a obter resultados positivos, valendo também a recíproca. Parece ventura ou má sorte, mas trata-se, na verdade, de uma consequência do funcionamento da lei que rege o fenômeno. Além disso, há também o fato de que o exame de consciência, no qual se faz o juízo das qualidades boas ou más, é feito pelo próprio indivíduo que inicia o movimento, não lhe restando nada mais a fazer senão usar sua forma mental, a única que ele possui. Ora, o instrumento de ajuizamento pode ser ele mesmo positivo ou negativo, ou seja, justo, direito e segundo as leis da vida, ou arbitrário, errado e distorcido pela negatividade da personalidade. Neste segundo caso, o lançamento da trajetória em direção errada, contraproducente e tendente a resultados negativos, é fatal. Mas é necessário reconhecer que isso também é justo, porque se trata de uma consequência direta do fato daquela personalidade ser composta de forças negativas. Na execução do exame de consciência, é necessário estar precavido também da possibilidade de haver, sobre a função de julgar, a influência do subconsciente, que está sempre pronto, no âmago, a fazer aflorar seus próprios impulsos. Ele é astuto e aproveita qualquer oportunidade para fazer apreciações distorcidas a seu modo, a fim de satisfazer sua vontade. Também falaremos melhor disto mais adiante, no capítulo 9. O subconsciente quer sobreviver tal como ele é, afirmando-se à sua maneira. Assim, ele luta para se impor e, a fim de conseguir isso, disfarça-se com argumentos que parecem lhe dar razão, envergando uma auréola de virtude para esconder suas qualidades negativas. É a besta original, ainda não eliminada, que emerge. Então, por meio de um exame de consciência assim viciado desde o início, nada mais podemos obter senão um resultado falsificado. O que se deve fazer, então, para obter bons resultados? A condição imprescindível é ter uma personalidade de tipo positivo. Se ela, porém, é negativa, torna-se necessário procurar, antes de tudo, corrigir a sua negatividade e reduzi-la ao mínimo, para que na estrutura da personalidade possa prevalecer a positividade com tudo aquilo que se segue. Mas o que é necessário fazer no caso em que, devido à estrutura negativa da personalidade, já foi completado o lançamento de uma trajetória deste tipo? Neste caso, não há mais nada a fazer se não procurar corrigi-la. Vejamos como. No caso de trajetórias totalmente negativas, não há nada a fazer. O desastre final é fatal. É necessário que a personalidade negativa que realizou o lançamento siga a longa escola da própria correção, à custa de inúmeras provas, até se tornar positiva. Observemos, porém, o caso mais frequente, representado pela trajetória mista. A personalidade pode possuir um fundo de positividade com zonas de negatividade, as quais constituem na trajetória aquilo que poderíamos chamar de nós de resistência. É preciso descobri-los e desfazê-los, pois eles são erros contra as leis da vida. Trata-se de desvios cuja direção é necessário endireitar ao longo do caminho. Pode-se fazer isso esperando que aqueles impulsos negativos se esgotem para deixá-los consumirem sua energia inicial. Mas é possível ainda intervir de outra maneira, colocando voluntariamente em movimento impulsos positivos que se oponham aos negativos, para neutralizá-los. Com isso, pode-se combater também a tendência dos impulsos negativos de atraírem para seu campo outros impulsos negativos, que tendem a reforçá-los. A presença da negatividade, tendendo a desviar do sentido positivo o percurso da trajetória, não nos deve alarmar. O fenômeno desenvolve-se como uma luta entre a positividade e a negatividade. Cada erro pode ser corrigido, e aqui explicamos como. Se o erro aparece, ele deve ser corrigido, sendo que ao corrigi-lo, aprende-se a não repeti-lo mais. Tudo, até mesmo o mal, pode ter uma função construtiva. O problema é neutralizar a negatividade presente no fenômeno, porque ela o polui, levando-o a resultados negativos. Tais resultados, porém, podem ser calculados, porque são proporcionais à dose de negatividade contida no fenômeno, razão pela qual são previsíveis e evitáveis. É necessário compreender que os resultados finais dependem desta dose de negatividade e que esta dosagem depende de nós. Somos donos dos resultados porque, se preenchermos todas as condições necessárias para atingi-los, podemos obter aqueles que desejamos, e já sabemos agora quais são elas. Da mesma forma, quando os resultados desejados não são obtidos, sabemos também a razão pela qual isso acontece e o que é necessário fazer para evitar este prejuízo. A análise do fenômeno nos mostra tudo. Não podemos, portanto, culpar ninguém nem nos embalarmos com esperanças ilusórias. É necessário analisar e saber dirigir os elementos determinantes do fenômeno. Isso significa observar a estrutura da personalidade, examinar com exatidão as forças que a constituem, estabelecer a colocação destas forças em órbita através de um lançamento correto da trajetória e, por fim, efetuar posteriormente eventuais correções dessa trajetória durante o seu percurso, processo que é possível ser realizado, pois trata-se de um fenômeno em movimento, no qual é possível, assim, inserir novos impulsos. Isso significa acompanhar todo o desenvolvimento do fenômeno que movimentamos, desde suas primeiras causas até a sua conclusão. Temos falado de positividade e negatividade, mas o leitor pode indagar o que significam na prática esses dois conceitos. Positividade significa retidão, honestidade, sinceridade, justiça, responsabilidade, etc. Qualidades que o indivíduo positivo utiliza no lançamento da sua trajetória. Negatividade significa o contrário. Podemos afirmar que os resultados são positivos no primeiro caso e negativos no segundo, pois temos realizado verdadeiros controles experimentais, com os quais obtivemos confirmação desta correspondência de fatos. Na casuística que exporemos nos capítulos seguintes, veremos a aplicação destes conceitos, observando a técnica segundo a qual se desenvolvem os atos que iniciamos para alcançar um dado objetivo. Porém, antes de procedermos à casuística, temos de explicar como tudo isso acontece. Veremos que cada ato nosso é um fenômeno regido por normas definidas do princípio ao fim. Chegou a hora de enfrentar com espírito analítico e métodos positivos o caso de nossa conduta, até agora deixado inexplorado à mercê de normas empíricas. O sistema de construir uma ordem apoiada no comando e na obediência, em vez de se basear na compreensão e na convicção, pertence à era infantil da humanidade e desaparece agora, quando ela entra numa fase mais madura. A disciplina, porém, continua necessária. Se o homem novo, que é crítico e racional, não aceita mais a disciplina por imposição de autoridade, não lhe resta senão aceitá-la por livre vontade, como fruto do entendimento. Caso ele não queira compreender, aprenderá duramente à própria custa, caindo no caos. A nova moral irá se impor por si mesma, sendo seguida não porque a autoridade mandou, mas sim porque ela é útil no interesse de quem a aplica. Trata-se de uma moral clara, controlável por fatos e vantajosa, o que torna aceitáveis os seus princípios de honestidade e justiça. A mente moderna não se sujeita mais passivamente àquela moral somente normativa e preceituada, por isso exige no lugar dela uma moral livre e consciente, mas responsável. Uma moral regida por uma lógica que lhe justifica as normas. Uma moral controlável em seu valor pelos seus resultados. A mente moderna não aceita mais uma moral coagida, à base de ameaças e condenações. Tal sistema leva à evasão e não à aceitação por convicção, que se atinge quando se compreende seu funcionamento e vantagens. A nova moral está na lei da vida e diz, abre aspas, posso pegar aquilo que quiser, contanto que eu pague por isto, pois só é verdadeiramente meu o que eu tiver merecido. Posso agir livremente, mas as consequências são minhas. Cumpre a mim compreender o que posso e o que não posso fazer. A veracidade e a utilidade desta lei eu posso verificar por mim mesmo, convencendo-me desse modo que me convém segui-la. Fecha aspas. É por isso que mostramos seu funcionamento, do qual ninguém pode fugir. Passar para outra fé ou se tornar ateu não muda nada. A lei da vida é igual para todos. Conclui-se que, conhecendo a técnica de seu funcionamento, podemos dominar os acontecimentos, porque quando colocamos em movimento os elementos exigidos, sabemos quais são os resultados que eles devem atingir. Tudo isso acontece no terreno da positividade e do raciocínio, e não do fideísmo e da emotividade, de modo que pode ser apresentado na forma mental mais compreensível para o homem moderno e para o do futuro. Tais conclusões têm, portanto, características universais. A técnica do fenômeno é sempre a mesma e funciona não somente para o indivíduo, mas também para os grupos, como a família, as instituições, os partidos, os povos e a humanidade. Mesmo nestes casos, trata-se ainda de uma unidade, porém não mais individual, e sim coletiva. O ponto de partida permanece sempre o mesmo, sendo definido pelas qualidades que constituem aquele tipo de unidade. Delas depende o gênero de trajetória que eventualmente será lançada, assim como o seu percurso e a sua conclusão. Eis que a mesma técnica do exame inicial da consciência para prever o êxito de um acontecimento e influir sobre ele é usada também no caso de unidades coletivas. Nesta dimensão maior, pode-se igualmente prever onde irá terminar o percurso da trajetória. É possível, assim, realizar uma espécie de futurologia histórica, incumbida do trabalho de fazer previsão neste imenso campo das unidades coletivas. Também neste caso, pode-se intervir no fenômeno, guiando-o com inteligência em direção à melhor conclusão, seja iniciando-o sabiamente com um lançamento positivo, seja corrigindo seu caminho quando ele tende para o negativo. Tudo isso é hoje atualidade. No passado, a humanidade, em sua ignorância das consequências, lançou muitos impulsos com base no egoísmo e na injustiça, o que explica a colheita dos resultados obtidos segundo a técnica que temos visto. A razão de tantas dificuldades que afligem a humanidade reside no fato de que seus lançamentos foram realizados segundo uma trajetória em grande parte negativa. Assim, a história avança, carregando atrás este peso. Não há outro remédio, então, senão aplicar o método da correção das trajetórias erradas. Ora, nos grandes fenômenos coletivos, tal como no caso individual, o ponto de partida também é um exame de consciência, que neste caso, porém, é realizado em massa, processo no qual cada povo deve se autoavaliar honestamente, colocando-se diante das leis da vida. Com base nos resultados deste exame, a coletividade deve lançar novas forças, porém de tipo positivo, introduzindo-as na própria trajetória histórica, com a finalidade de corrigir o desvio precedente, ora em ação. Quanto à positividade, temos visto o que ela significa. Somente assim será possível corrigir a trajetória anterior, guiando-a em direção a resultados benéficos ao invés de maléficos. Neste trabalho, a própria vida ajudará quem se preparar para cumpri-lo, porque isso corresponde ao objetivo dela. O sistema de luta, à base de ação e reação, separatista por natureza, é involuído, anti-orgânico e anti-unitário, indo contra a formação das grandes unificações sociais, finalidade que a vida quer alcançar no momento atual e no futuro próximo. Falamos disto porque o momento é grave. Os meios de ação tornaram-se hoje muito mais potentes com a ciência, de modo que, se não quisermos terminar em um desastre, é imprescindível e urgente uma capacidade diretiva mais inteligente. A velha psicologia agressiva era limitada em relação aos prejuízos que ela podia causar. É urgente um progresso moral paralelo ao científico, que coordene sabiamente esta hipertrofia de poderes em todos os campos. O avanço tecnológico constitui uma vitória, mas torna-se também um grave perigo se não soubermos guiá-lo. É igualmente urgente corrigir as velhas trajetórias carregadas de negatividade, se não quisermos que elas nos levem a resultados do mesmo tipo. Elas estão em movimento e avançam fatalmente em direção à sua conclusão. Tudo isto é analisável e evitável. Estamos numa encruzilhada. As velhas normas estão atualmente superadas. É necessário substituí-las por normas sólidas, mais adaptadas ao novo homem que está se formando e à sua nova posição na vida. Mas o que entendemos por normas mais sólidas? Como é esse novo homem que está se formando? A prova de que a velha moral torna-se cada vez mais inadequada aos novos tempos é dada pelo fato de haver se formado um movimento revolucionário inovador que é obra não apenas de um grupo particular, mas sim de uma corrente mundial. Encontramos-nos diante de um fenômeno novo para nós, dado pelo fim de uma civilização e pelo início de outra, de tipo diferente. A velha ordem está caindo, porém uma nova e melhor, capaz de substituí-la, deverá necessariamente nascer. Isso é possível hoje porque o homem está atingindo uma maturidade psicológica que lhe permite ver a vida com espírito crítico adulto, apoiado no método analítico e positivo. Pode-se assim enfrentar e resolver problemas que antes permaneciam sepultos no mistério, porque eram vistos somente com uma psicologia infantil, de tipo empírico. Cai assim a veste legendária e mitológica, para deixar aparecer a realidade nua, que se torna então compreensível, mostrando-nos as normas mais sólidas às quais nos referimos. Ao homem novo que está se formando, é necessário fornecer um alimento diferente daquele que o satisfazia no passado, mas que não o satisfaz mais agora. Um alimento mais nutritivo, feito de um sistema persuasivo, capaz de levá-lo com clareza à convicção, porque mostra a realidade da vida. Onde encontrar então esse alimento? Só a ciência nos apresenta características de positividade, objetividade e imparcialidade, elementos capazes de alcançar uma verdade biológica universal, que não seja só de um grupo e não esteja em luta contra a verdade de outros grupos. Até agora, a ciência não entrou no campo da ética do comportamento correto. Mas é exatamente a maturidade evolutiva do homem, como já mencionamos, o fator que pode permitir à ciência penetrar neste terreno. tudo está pronto para que isso se verifique. O grau de evolução alcançado, o desenvolvimento da ciência, a necessidade de resolver novos e mais complexos problemas, incluindo os de natureza espiritual, insolúveis pelos velhos métodos, e a necessidade de definir as diversas verdades deixadas em suspenso. As contínuas mudanças nas relações sociais vão criando situações imprevistas, que exigem uma regulamentação nova, com base em outros princípios, porque os velhos tornam-se inadequados. É assim que se faz sempre mais necessário desenvolver uma ciência da conduta humana no mesmo nível já alcançado pela ciência em outros campos. Hoje corre-se e, portanto, é necessário ter uma boa visão da estrada. Urge entender o significado da vida e as consequências de nossas ações para nos dirigirmos inteligentemente. Com o aumento dos poderes do homem, aumenta a periculosidade de seus movimentos errados, havendo cada vez menos margem para eles. Por isso é necessário uma ética de tipo científico, que nos mostre a técnica do funcionamento das leis da vida. É preciso fazer o homem compreender que ele não está sozinho na estrada, abandonado à mercê da própria sorte e distante de qualquer força para auxiliá-lo, mostrando-lhe que, pelo contrário, elas estão próximas e que a sua ajuda funciona realmente, desde que ele o mereça por ter cumprido com o seu dever. Em um momento de tantas reivindicações sociais, deve-se fazer valer também os direitos do homem justo perante as leis da vida. Em um mundo onde ele é esmagado pelo mais forte, torna-se necessário provar experimentalmente que esse tipo de homem é defendido pelas leis da vida, porque é útil a ela, que se mostra sua amiga e o defende para os seus objetivos. Com a finalidade de construir um futuro cada vez mais realizador do estado orgânico unitário, a vida tem sempre menos necessidade do biótipo prepotente vencedor, cujo valor é adequado em outras condições, inerentes a outras fases de evolução, e tem sempre mais necessidade, como modelo para a massa, do homem justo, que saiba ordenadamente funcionar em seu posto na coletividade, segundo suas qualidades e especialização de trabalho. Final do capítulo 3.